O sistema medíocre e toda essa violência. E os trabalhadores estão sofrendo consequências. E as crianças que têm dificuldade de expressar a marginalidade. E com o exemplo dos adultos que começam a trabalhar e esquece dos estudos. E os líderes não constroem nenhuma criatividade. Menores carentes passando por necessidade. Só porque são poderosos, são metida inteligentes. São mano de pessoas de péssima qualidade. Com poucos benefícios, só querem sair em vantagem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Muita gente neste mundo não consegue levantar, sem sair fora da lei, sem precisar roubar. Milhões de pessoas ficam até desesperados, não podemos fazer nada, isso é culpa do Estado. É tanta dificuldade que nos deixa sem opção. Convivemos num mundo cheio de corrupção. Todos eles não cooperam com toda a população. E muitos pais de família passam por humilhação. É daí que surge tudo, toda essa violência. Ninguém toma atitude, ninguém toma providência. Olha só a situação que todos nós estamos vivendo. Tudo isso porque incompetência do governo. Agora todos eles estão sendo discriminados. Não pensam em ninguém, nem no menor abandonado. Todo dia nos jornais aumenta a marginalidade. Muita gente não acredita, mas é a realidade. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, eles fingindo que não vem. Pode crer, os mentirosos prometem dedicação, mas quando estão com o dinheiro partem pra corrupção. A vizinhança não consegue dormir mais, sossegada em sua residência com medo. Violência e assalto com medo. De violência e assalto. Pode crer. Sou paciente e paciente que eu aguardo o privilégio de um dia eu poder acompanhar e aprender a compreender todos os superiores que só pensam em se crescer. É, pode crer. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, ele exigindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, ele exigindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, ele exigindo que não vem. Então, mano, como vamos sobreviver? Eu disse o mundo se afundando, ele exigindo que não vem. É necessário que nos dias de hoje você tenha um raciocínio pra perceber que somos articulados e manobrados pelo poder. Pode crer. Ignorante sem conhecimento é o que eles pensam que nós somos. Mas vamos mudar esse conceito. A realidade é diferente, vamos defender a moral.